Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Fala galera, aqui é a Nath Souza e hoje eu trago pra vocês um assunto super maneiro com duas mulheres maravilhosas. Uma delas, inclusive, já participou com a gente num cast passado, doutora Cássia. Olá, gente, tudo bem? Além dela, a gente tem uma nova convidada aí, uma psicóloga super famosinha da internet, Luísa Coleman. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente reuniu essas duas mulheres hoje, pessoas assim, né, de gabarito, para poder falar sobre relacionamentos tóxicos ou relacionamentos abusivos. Temos aí uma diferença que a Luísa vai explicar pra gente depois da nossa leitura de feedbacks. Falar, ó, as falsianes estão a toda, hein? Que isso? Dizem por aí que chegaram recadinhos para pro nosso podcast de teorias da conspiração. As inimigas, né? Desejo vida longa. Olha, é como eu digo, né, todo o dia, cara, eu me pergunto como que eu posso fazer tornar o dia mais difícil para as inimigas, né? E não tá sendo fácil. O recalque aqui, meu amigo, ele bate e volta pra você, entendeu? É isso que acontece. Mas é, vamos explicar o que a gente tá falando, né? Antes de mais nada. Sim, sim. Chegaram cartinhas de detratores, né? Que nos punem de maneira semi-agressiva, né? E vamos começar com eles? Acho bom, né? Eu diria que semi-agressiva e completamente injustificada. Sim. Ai, ai, ai. Você lê ou leio ou quem lê? Ah, eu leio primeiro. Então vai. Porque o segundo eu acho que requer um certo nível de cinismo. Entendi. Que eu não sei se eu tô preparado. Beleza. É pra pessoas com capacidades teatrais maiores do que eu. Primeira cartinha então, menino Joseph. Primeira cartinha é do Hernandes Martins, lá de Rio Branco do Acre. Provando aí, ó, que temos ouvintes até no Acre. Ele começa aqui dizendo: pensei que o cast era sobre teorias da conspiração em geral, mas quando vi o pessoal do Hangar 18 junto com vocês, já sabia pra que rumo iria o papo. Ó, eu entendi isso como uma crítica, tá bom? Não sei. Não, eu entendi como, tipo assim, cara, eu ouvi o cast e eu acho que, tipo assim, a teorias de conspiração em geral tá ali, sabe? Sim, é. Tá... O espírito, ele tá ali. O espírito tá ali, é. Né? Sim. Tipo assim, não importa, o que fosse tratar de tema diferente, ia ser tratado da mesma forma. Com a mesma seriedade que tratamos. Sim, sim, com a seriedade que o assunto merece. Isso, né? Exatamente, sempre tratamos as coisas com bastante seriedade por aqui. Eu ri muito com esse cast e acho um desperdício de recursos existirem terraplanistas. Vi que a galera maçom caiu em cima também, e tô rindo muito. Isso pra quem não acompanha a gente nas redes sociais, logo que o cast foi postado, né? Sim. Houveram críticas, sim. Críticas. Pesadas. Pesadas de uma galerinha maçom aí, que diz que não foi tratado com o devido respeito. Sim. O que mesmo eu não participando do cast, eu nego prontamente. Sim. Não, nem teve maçonaria. Porque eu conheço. Foi citado durante 2 segundos, sim. Tá ligado? Foi tipo assim, acho que o Felipe falou por um momento, sabe? Tipo assim, tipo os maçons. E daí foi só isso, sabe? Não, acho que o que a galera ficou chateada é que a gente colocou hashtag maçonaria. Relacionado com o título assim, teorias conspiratórias, hashtag maçonaria. Acho que isso a galera ficou um pouco ofendida. Levemente. E prometeu cortar nossas línguas fora. Mentira, isso não acontece na maçonaria, é só mais uma teoria. Prometeu colocar o cimento de má qualidade na construção das nossas casas. Ai, ai, ai. Agora continuando, né, aqui. vocês abriram os olhos da humanidade, que é o Henrique Cristo ser realmente o escolhido, e nós todos estamos rindo dele e de seu harém. O filho do homem, né? Sim. Ele veio pra Terra, mas não compreenderam. Mas enfim, graças a Ashtar Sheehan e a Nova Onda Mundial, vocês voltaram. Manda um alô aqui pro Rio Branco, no Acre. Que por mais que pareça teoria da conspiração, existe sim. Não, não só existe, não só existe, como tem um belíssimo. Um belíssimo zoológico que contém animais de extremo garbo e elegância, como Velociraptors e. Dodôs, né? Dizem aí, tem lá. Dizem que vai chegar um belo espécime do chupacu de Goianinha. Ai, ai. Grande abraço aí pro Hernandes Martins, que mandou aí a sua cartinha super bem humorada. Sim, sim. Eu queria deixar aqui uma ressalva, que aí é uma crítica, é minha cartinha a esse podcast que eu mesmo participei. Tô fazendo o papel de ombudsman aqui agora. Nem sei se pode isso, mas agora vai poder, porque eu que vou editar, então. Estou usando a edição a meu favor. Falamos nesse episódio, ainda não foi ao ar, sobre Jesus híbrido, que é um papo importantíssimo. Falamos sobre a teoria, cara, do Jesus híbrido, que não foi ao ar. Então, se você quiser ouvir essa parte que foi censurada pela mais alta cúpula deste podcast, você pode doar dinheiro pra gente lá no... Patreon. É Patreon ou é Apoia-se que a gente usa? Apoia-se. Isso, é Apoia-se. Porque a gente não é. Porque a gente não lambe bota de grilo. Exatamente. Exatamente. E aí a gente, de repente, pode criar um grupo VIP, né, no WhatsApp, sim, e lançar essa parte aí cortada. Certo? Isso não estava programado, acabei de inventar, José. Bom, mas eu diria que é um belo chamativo para as pessoas verem que a gente passa fome e que podcasts de qualidade requerem recursos. Sim. Ou isso pode também ser mais uma teoria conspiratória, na verdade a gente nunca falou sobre isso, mas você só vai saber pagando o seu dízimo, certo? Certo. O próximo recadinho já não tem nome, foi uma... É do Anônimo, nosso querido Anon. Foi uma cartinha anônima, ele não quis se identificar. Ou ela, né? Não sabemos. E fala o seguinte. Como membro de uma das maiores associações que defendem o terraplanismo, eu venho prestar o meu descontentamento com esse cast do Fuleiros Pop. O foda, com H e sem acento, é vocês terem as provas nas mãos e não admitirem o erro. Falam até de um piloto que crê na verdade oculta, e quem melhor do que ele para falar sobre a superfície do nosso planeta? Diferente de vocês, temos senso de comunidade que busca as verdades perdidas no mundo. Isso sim vocês deveriam falar no programa. Prefiro me manter no anonimato para não receber críticas de seres que não enxergam a luz no meio da escuridão. Aparentemente temos um iluminista aqui. Não, aparentemente apareceu o pessoal da cúpula da sororidade, entre os manos, né? pra nos iluminar, né? E assim, não temos senso de comunidade, né? E por isso que a gente não busca a verdade, José, porque a gente não tem senso de comunidade, sim. Entendeu? Não, mas dando uma resposta no nível, né? No nível de garbo e elegância. Sim. Porque eu achei um e-mail deveras elegante. Sim. Da pessoa, tipo assim, venho prestar meu descontentamento. Sim. Cara, não. Ó, eu até coloquei terno hoje, assim, pra gravar esse feedback. A gente não pode esperar menos de um membro de uma das maiores associações que defende o terraplanismo. Exato. E que eu digo por mim. E digo por os meus colegas profissionais que gravaram o podcast, conheço o profissional, sei que o trabalho é sério. Quando eu falo que, tipo assim, cara, é humor, né? Eu espero muito, sinceramente, quando eu li esse podcast pra ser gravado, esse feedback aqui pra ser gravado, eu até agora tô em dúvida se é humor ou não. E eu quero revelar isso, porque, tipo assim, o pessoal geralmente não gosta, sabe? Porque hoje em dia a gente tá numa época de muito cinismo e ironia, onde você não revela se algo é humor. Eu pergunto, cara, É humor? Não sei, mas eu achei engraçado, então eu quero que seja. Pra mim, eles participam da terraplanistas, estão totalmente apoiados, a famosa TETA, que é aí, claro, é a maior associação que defende o terraplanismo, já conhece. Um abraço aí pra TETA, gostamos muito de vocês, apoiamos vocês, né? Então, se você quiser ver mais sobre Terra Plana, você digita aí no Google TETA e vai aparecer conteúdos excelentes sobre Terra Plana. Quanto ao piloto, eu não sei se eu devia falar isso aqui. Não vou, porque acho que eu vou expor pessoas. Melhor não. Ah, melhor não. Mas só que, tipo assim, eu acho... Eu, ao mesmo tempo que eu imagino que seja zoeira, eu imagino que também possa ser verdade, porque tem todo o jargão, tá ligado, que eles usam nesse e-mail aqui, ó. Tipo assim, e é legal porque ele não ataca diretamente. Não. Percebeu que é um negócio meio passivo-agressivo? Sim. Total passivo-agressivo, assim, sabe? Tipo assim, de mim querer agredir vocês. É, né? Não é tipo assim, não é culpa de vocês. Vocês apenas não têm acesso à verdade oculta. Me perdoe, senhor, eles não sabem o que falam. Desculpa. Não, mas eu já peço desculpa, sabe? A todo mundo de uma das maiores associações que defendem o terraplanismo. TETA. Porque... Da teta? Isso. Porque eu faltei nessa aula da catequese, tá? Então eu não cheguei nessa parte da verdade oculta. Sim. Ainda sou muito norme. Isso. eu confesso que eu não cheguei também, porque eu fiquei bastante com medo da Opus Dei, que claramente é um processo que você tem que passar, e aí eu melhor não. Mas que bom que você conhece a verdade aí. Já diria, né? Conhecerias a verdade e a verdade vos libertará. Então... Sim. É como diria Jesus, né? Tá liberado bater em liberal. Sim. Sabe o que aconteceu, José? Sabe o que aconteceu, José? A gente ainda não saiu da caverna. Exato. Entendeu? A gente prefere a Matrix, José. Olha, eu vou recomendar um filme muito bom pra você assistir, sabe? Mas é o seguinte, é porque ele é muito metafórico. Isso. Então, talvez você não pegue a ideia que tem por trás dele de primeira, tá bom? Mas, ó, eu vou recomendar um ótimo documentário, porque o documentário ele é mais direto. Então, pra você que é burro, sabe? É bom você pegar ele, porque ele fala, assim, ipsis literis, né? Que é o documentário De Onde Viemos. Nossa. Assista e veja a verdade que te esconde. Ai, ai, ai. É isso, cara. Aproveitar esse que a gente tá falando de verdades ocultas, Matrix e caverna, e que o episódio de hoje é sobre relacionamentos tóxicos. Um grande abraço aí pros Red Pills, né, que acompanham esse cast. Sim, certo, sim, José? Sim. Certo. Então é isso, pra você que quer mandar o seu descontentamento, você quer mandar cartinhas de alegria, nos apoiando, mas também xingando o que vocês puderem, pra você aparecer aqui nesse momento, você pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, é Fuleiros Pop em todas elas, Instagram, Facebook, se é que alguém ainda usa Facebook, mas estamos lá ainda. Temos o site também, www. Facebook é só pra coisa que... Só pra gente que não viu a verdade ainda, hein? Exatamente. Porque a verdade tá sendo espalhada, completamente cognoscível em imagens JPEG estouradas no Zap Zap. Temos também o site www.fuleirospop.com.br. Lá tem outros conteúdos também, né? Você pode entrar em contato com a gente por lá. E tem as nossas redes sociais particulares, aí fica a critério de cada um passar. Você tem, José? Como é que te acha lá? No Instagram? Bom, pra quem me acha no Instagram e no Toilder, tá lá, @ não é o Zé, de uma das formas mais pau no cu de você escrever não é o Zé. Isso. Que é você, em vez de colocar acento, você coloca o H no final de todas as palavras que deviam ter acento, né? Mas enfim, procurem lá. Procurem até no Face, gente. Eu sou um garoto sensível. Sim. Que gosta de discutir sobre verdades ocultas. Sim. Pra me encontrar no Instagram, você pode procurar por Gabriel Figueiredo ou Gaba_ão, @Gaba_ao. Tudo sentiu. E por favor, galera, ajuda a gente chegar aí. Me ajude aumentar aqueles seguidores lá, porque tem muito pouquinho, eu gosto, meu narcisismo ele não permite poucas pessoas no Instagram. Sim, então... e lembrando para todos os ouvintes, que os ouvintes aqui, como a gente tem uma forte comunidade... senso de comunidade, José. Né? A gente, como tem um senso de comunidade, exato, como a gente tem um senso de comunidade, nossos ouvintes, eles são pessoas que levam tarefas. Sim. Que é justamente compartilhar o episódio. Exatamente. Falar para eles sobre falar do episódio para a família. Divulgar episódio na faculdade, sim, no serviço, no trabalho, para todas as pessoas, para saberem que você é uma pessoa que sabe das verdades ocultas. Exatamente, que, e para mostrar que você é uma pessoa descolada, uma pessoa que recebe luz no meio dessa escuridão. Exato. Certo, Joseph? Certo. Então, dito tudo isso, vamos para o episódio de hoje. Valeu. Primeiramente, bem-vindas às duas. Bem-vinda de volta, Cássia. Sinta-se à vontade. Primeiro, eu queria perguntar para você, Luísa, que você falou para mim mais cedo, que existe uma diferença entre relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. Você poderia explicar isso pra gente melhor? Então, na verdade, sim. Existem controvérsias, né? Mas eu gosto de trabalhar com dois conceitos diferentes. Relacionamento tóxico é qualquer tipo de relacionamento que te adoece de alguma forma, isso seja emocionalmente, seja fisicamente, né? O relacionamento abusivo, na verdade, é um tipo de um relacionamento tóxico. Porque eu gosto sempre de dar um exemplo. Se você se relacionar com alguém, com um homem, por exemplo, e ele é infiel, e você for uma pessoa que valoriza fidelidade, você vai adoecer nessa relação. Então vai ser um relacionamento tóxico. Mas isso não é necessariamente um relacionamento abusivo, porque relacionamento abusivo envolve poder, né? Envolve controle, envolve outras coisas. Então, o relacionamento tóxico, ele é bem mais abrangente. Existem muito mais pessoas em relacionamentos tóxicos do que em relacionamentos abusivos, ainda bem, né? Porque o desfecho do relacionamento tóxico não é tão trágico quanto o do relacionamento abusivo. Em relacionamentos abusivos, assim, é geralmente o que a gente vê na televisão, né? Um cara que matou a mulher porque ela não quis mais ele, esse sim, tipo de coisa que acontece, né? A violência física, em especial, ela é presente muito mais no relacionamento abusivo. Aliás, eu gosto, assim, de pensar que toda vez que vai, né, pra violência física, eu já estou em um relacionamento abusivo, eu deixo de ser tóxico, né? Porque aí eu já tô medindo força, eu tô falando de uma relação de poder, onde eu quero subjugar a outra pessoa. Toda vez que eu penso em relação de poder, eu penso em um relacionamento abusivo. O relacionamento tóxico, ele pode ser tóxico por vários motivos, né? Como eu disse, se relacionar com alguém que é infiel, se relacionar com alguém que é mentiroso, né? Ou muitas dificuldades em termos de comunicação ou desencontros, né, que muitas vezes o casal não consegue superar e adoece nessa relação, tudo isso pode ser tóxico, mas aí o abusivo é que geralmente traz essa questão das várias formas de violência. Que é um extremo que ninguém nunca quer que chegue, né, e acaba... Ah, que é terrível. Todo relacionamento abusivo é tóxico, não tem como. Todo, se você está num relacionamento de abuso, você vai adoecer. Isso não é possível ter saúde e estar num relacionamento abusivo. Isso são coisas completamente antagônicas. E, Cássia, você sabe se... Aliás, você sabe. tem algum sinal que o corpo demonstra quando você tá em um relacionamento assim? Porque a Luísa falou que você adoece, né? O seu corpo, de alguma forma, responde a esse tipo de relacionamento tóxico? Tem algum jeito da gente identificar pelo nosso corpo esse tipo de relação? Acho que não só pelo corpo, mas por diversas atitudes que a gente identifica. Acho que na ginecologia, principalmente pronto-socorro, muitas vezes a gente acaba sendo o receptor da ponta do iceberg desses relacionamentos. Então, muitas pacientes que chegam com tentativa de auto-extermínio, paciente que conta que o parceiro colocou veneno na comida dela, pacientes, principalmente gestantes, que chegam contando que o parceiro chutou a barriga, chutou as costas, e muitas vezes elas são apavoradas no sentido da denúncia. Elas têm muito medo que a denúncia resulte uma violência ainda maior. Mas fisicamente falando, eu já tive uma situação que me chamou muito a atenção. Uma menina jovem, no primeiro relacionamento, foi colher prevenção e quando eu fui fazer o exame ginecológico, né, olhei a vulva dela, tinha uma marca roxa muito grande. E eu perguntei assim, teve alguma relação, teve alguma coisa diferente? Ela, não, transei tem uma semana. E era uma marca de uma semana atrás. E na investigação eu descobri que todas as relações sexuais dela faziam induzida pelo parceiro. Ela não queria transar, mas o parceiro falava que era obrigação dela de mulher. Então pode dar vários sinais. E às vezes a gente também pode não encontrar nenhum. Tudo depende muito de como esse relacionamento ele é plantado e criado na cabeça da mulher. E uma coisa interessante disso, vou puxar um link do que aconteceu muito há uma semana, né? Que foi a repercussão super negativa do cantor sertanejo que chutou a ex-esposa dele, né? 90% dos abusos físicos contra mulheres não deixam marcas. Então, se a gente procura uma marca da violência sexual, uma marca da violência física, em 90% dos casos a gente não vai identificar. Isso é terrível. Deixa a gente com mais medo do que deveria, né? Abre aí a oportunidade da gente falar sobre os sinais da toxicidade no relacionamento. Porque às vezes a pessoa não... Gente, não é só homem que pode ser tóxico, tá? Mulher também pode ser. A gente tem um monte de relacionamento aí onde mulheres estão sendo tão tóxicas quanto, ou talvez até mais do que homens. Então fiquem atentos, não é só o homem que pode ser. Mas eu queria falar sobre os sinais dessa toxicidade mesmo, sabe? Sobre quando eles mandam, quando seu parceiro tá falando pra você que não pode usar tal roupa, que não pode comer tal coisa. Isso tudo, assim, essa maneira de te privar das coisas que você gosta, isso tudo são sinais de que a pessoa tá sendo tóxica, que ela tá sendo controladora, que é quando ela fala alguma coisa pra te deixar mal, assim, tudo é um sinal de controle, né? Tô sendo... Não, sim, o controle faz parte, sabe? O controle faz parte do abuso, né? Porque, como a Cássia estava dizendo, essa questão do subjugar o outro, seja sexualmente, fisicamente, né? Essa coisa de diminuir o outro, isso tudo faz parte do abuso. E não é possível ter abuso se você não tem controle sobre o outro, né? O outro, ele fica refém das suas vontades, da sua forma de ser, né? Da sua forma de agir. E você se sente, né? A pessoa que é abusiva sente-se no direito, né? De colocar o outro nessa posição. Então, o controle é um dos sinais, né? De um relacionamento abusivo, é a sensação contínua e persistente de controle. Mas eu queria, além de falar do controle, eu queria acrescentar algo do que a Cássia estava falando dos sinais, porque realmente, os sinais físicos, né? Porque eu acho que isso é tão importante, porque assim, gente, eu costumo falar que se foi pro corpo, que a coisa tá muito feia. Muito. Tá muito feia mesmo, assim, é o sinal de alerta, de perigo, de corra para as montanhas, sabe? É isso, foi pro corpo, né? Porque não tem nada mais sagrado que nossa saúde física. Verdade. E assim... Infelizmente, realmente, os sinais de violência não são muitas vezes detectados pelas outras pessoas, né, que estão externas ao relacionamento. E isso é muito ruim, né, porque, inclusive, isso, em termos jurídico, né, torna um problema sério. Mas para a pessoa que está na relação, esses sinais, eles antecedem muito antes da violência, sabe? O corpo, ele dá sinais de que aquele relacionamento está sendo ruim. Só que a gente não presta atenção nesses sinais que o corpo dá, né? Então, para mim, um dos sinais, assim, dois sinais que são clássicos de que seu relacionamento não tá legal, que tem alguma coisa errada, seja em termos abusivos, né, seja em termos tóxicos, é se você começa a perder seu sono, sabe? Você começa a não conseguir, se antes você dormia super bem, entra num relacionamento e de agora para frente você não consegue dormir mais, você não tem mais qualidade de sono, ou ao mesmo tempo você só quer dormir o dia inteiro porque você não aguenta mais pensar no seu relacionamento, isso já é um sinal muito sério de que tem alguma coisa muito errada, né? E uma outra coisa também, se tem comprometimento no seu apetite. Então, se antes você tinha uma alimentação normal, você entra num relacionamento você perde a vontade de comer. Isso é ruim, né? Porque se você deixa de dormir, você deixa de comer, você vai definhando fisicamente, você adoece fisicamente, né? Se você deixa de comer, tem alguma coisa séria. E, por outro lado, se você, depois de um relacionamento, começa a comer compulsivamente, também tem algo que seu corpo está dizendo a respeito do seu relacionamento. Então, eu acho que o corpo é muito sábio, muito sábio. Só que, infelizmente, nós não somos treinados para prestar atenção nos sinais de que o corpo dá pra gente. A gente só presta atenção quando ele para, né? Quando a gente vai parar num pronto-socorro, quando a gente vai parar no médico, precisa de uma medicação. E vai deixando a coisa rolar, né? Mas eu acho que esses sinais físicos que o corpo vai dando, eles são fundamentais pra gente entender que tem algo de errado. Acho que uma coisa importante também da gente falar sobre isso é que nós não somos treinadas, como a Luísa falou, a identificar esses sinais, porque a gente tem uma tendência a romantizar a agressão. Se a gente vai olhar, por exemplo, os contos de fadas, né? E aí vem por que muitos sexólogos são contrários à leitura de contos de fada para crianças. Pega a Bela e a Fera. A menina é sequestrada, o cara é um monstro que deixa ela presa e ainda assim ela abre de mão de tudo que ela tem. Gente, adoro a Bela e a Fera, não tô criticando a Disney, por favor, não queiram jogar pedras em mim. Mas é só para exemplificar como a gente naturaliza a agressão. 50 tons de cinza. Outra situação como essa, os livros da Sylvia Gray, que eu gosto bastante, também são do mesmo jeito. Então são assim, vivências, revivências do abuso e da naturalização disso, né? Crepúsculo, o cara foi embora, me largou e eu fiquei arrasada. Pô, tá tudo certo, é a melhor obra de amor do mundo, porque depois ele transforma ela em vampiro e eles vão viver eternamente. Então, assim, são alguns exemplos de mostrar como que a gente vai aceitando dentro da nossa cultura, dentro da nossa educação, a violência. A gente acha que essas pequenas violências, a proibição do contato com alguém que você gosta, a proibição de você usar a roupa que você quer, a proibição de você andar com uma amiga, ou com sua mãe, ou com o seu irmão, ou com algum amigo homem, que isso, na verdade, é uma prova de amor ao outro, e não é. É uma prova da sua nulidade, é uma prova que você está abrindo mão do que você gosta, do que você é, do que você acredita. Nossa, eu concordo demais, Cássia. Na verdade, eu acho que os contos de fadas são um desserviço, principalmente a nós, mulheres, em termos de saúde emocional. Na verdade, a Bela e a Fera fala de um mito no amor, que é o mito do salvamento, né? Que eu, mulher especial, vou encontrar uma criatura, um homem todo acabado, e o meu amor é capaz de transformá-lo em um príncipe, né? E a Bela Fera já foi feita várias releituras modernas, os 50 tons de cinzas é uma releitura moderna da Bela Fera, em que, e lá eu achei terrível, eu fui ver o filme, mas eu fui ver o filme porque eu precisava discutir o filme, né? Então eu tinha que ver o filme. E eu fiquei horrorizada no cinema, o tanto que as mulheres estavam apaixonadas lá no Grey, né, sendo que é um homem sádico, que tem uma série de problemas emocionais, né, e a gente acreditar que o amor cura sadismo, né, um problema psicológico profundo que requer tratamento psicológico e psiquiátrico, e ainda assim pode ser que isso não tenha resultado. E as pessoas acham que o amor cura, né, que é um outro mito que a gente tem a respeito do amor e que é muito propagado nos contos de fadas, nas novelas, nos filmes, né? A nossa cultura, ela romantiza muito esse amor tóxico, né? Na verdade, a nossa cultura, ela vem de dependência emocional como se fosse amor. E aí, como a Cássia estava falando, a gente entende controle como cuidado. Então, se a pessoa me liga 25 vezes, é porque ela se preocupa muito comigo e ela me ama, né? Se ela não quer que eu saia mais com os meus amigos, ah, não, mas é porque ela está preocupada, porque ela me ama muito. Então, a gente vai distorcendo os conceitos e isso mantém as pessoas anos nos relacionamentos tóxicos e abusivos, anos. O problema também é que a gente é ensinada desde criança, né, que isso é normal. É aquela história de que se o seu coleguinha bate em você é porque ele gosta de você. Sim, justamente. É uma coisa que... É uma prova de amor, ele não sabe demonstrar de outra forma. Os meninos são assim. Sim. Eles não sabem como demonstrar o sentimento e acabam batendo em você. E é uma coisa que eu tenho certeza que muitas meninas já ouviram isso na infância. Eu, inclusive, fui uma das que ouviu. E eu acho isso muito errado. Além dos contos de fadas, você relativizar esse tipo de ação também é muito errado. Você acaba fazendo uma criança achar que é normal ela apanhar na rua. Que é normal e é normal parceiro dela. Por amor, né? Que é exato. É um problema, assim, que em termos de cura, né, vamos falar assim, é impossível de você tirar de uma hora para outra da cultura que a gente vive hoje em dia. Então, assim, a gente tem que se policiar para não passar isso para frente e tem que policiar os outros também para não deixar passar para os nossos, né? Eu, assim, não pretendo ter filhos, mas é uma coisa que eu não deixaria passar para os meus sobrinhos, por exemplo. Mas a gente vem de uma construção que realmente faz a gente acreditar nisso. Semana passada, no meu Instagram, eu tava comentando daquela série You, que é outro, outro tipo de relacionamento extremamente abusivo, né? Ele é um voyeur, ele fica assistindo o que as meninas estão fazendo até se relacionar com elas, ele é extremamente controlador. E a série, quando foi divulgada, o título dela era Até Onde Você Vai Por Amor? E o próprio ator que fez ele falou, olha, não, mulheres, sabe, não achem que isso é amor, isso não é amor, isso é cilada, foge de um cara assim, não acredita nisso, não acredita nessas provas, porque isso não é amor. E as pessoas confundem amor com tanta coisa, sabe, Cássia, que é difícil, e quando a gente vai fazer essa desconstrução, foi interessante, primeira vez que eu fui falar dos mitos que existem no amor, né, eu tava numa sala cheia de gente e uma das pessoas falou pra mim assim, no meio da palestra, que eu era mal amada. Porque eu não acreditava no amor. Eu fiquei rindo, sabe? Eu falei, gente, pelo contrário, hoje eu entendo de fato o que é amor, né? Antes eu não sabia o que era amor. Antes eu achava que amor era uma fantasia, sabe? E nós ainda vivemos num mundo fantasioso do amor. Né, onde o amor cura tudo, onde o amor sobrevive a qualquer coisa, onde o amor é a força mais poderosa do universo. Eu costumo falar que as pessoas acham que o amor é um superpoder, sabe? Que ele é capaz, ele é um superpoder, que ele é capaz de fazer tudo e qualquer coisa com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, e dura pra sempre. Então, ele, assim, ele é quase Deus, amor, sabe? E as pessoas têm isso, né? Um único amor pra vida inteira e pronto. Sim, é uma força. Desejam, né? E é uma força que eles colocam no amor que é simplesmente por ele existir, sabe? Você não precisa fazer nada, você só precisa amar que ele vai contra tudo e contra todos e sobreviverá o resto da vida, sabe? Então, isso é um conto de fadas, né? Que é contado a respeito do amor. É uma fantasia. E quando a gente começa esse processo de reeducar as pessoas, né? Para elas entenderem que a gente precisa de um amor real e não um amor imaginário, elas sentem um desconforto, sabe? Elas ficam irritadas, elas ficam bravas. Se vocês forem lá no meu YouTube, você vai ver o tanto de gente brava, né? Porque o jeito que eu falo de amor... Não, haters eu tenho um monte, sabe? Justamente porque não admitem a possibilidade do amor não ser tão bonito quanto ele é pintado, ou tão glamuroso, ou tão mágico, gente. Não, e as pessoas ficam revoltadas quando você... Indignados, tô falando, não sei quantas pessoas já falaram que eu era mal amada, eles querem saber se eu sou casada, tipo, se eu não for casada, eu não tenho o direito de questionar o amor, né? E aí eles encontram vários artifícios para diminuir a minha credibilidade, porque é inadmissível o amor não ser mágico, sabe? E essa coisa que a gente fica procurando de magia é uma imaturidade nossa, é um aspecto infantil nosso, porque quando a gente vai para o relacionamento real, dia a dia, né, convivência... É desgastante, né? Não, é difícil, né, você tem que se esforçar, sim, o amor acaba, e aí é por isso que as pessoas estão tão frustradas no amor, porque elas vão com uma expectativa de um amor mágico, e dão de cara com a realidade, sabe? Não, e se desiludem, e ficam revoltados, e amargurados, e deprimidos por causa disso. E a frustração sexual, porque o sexo acabou? Isso, sim, todos os dias no consultório. Aí você fala para as pessoas, não, porque o relacionamento se desgasta. Não, meu relacionamento está ótimo. Não, minha querida, o teu relacionamento está ruim. A gente vai virando rotina. Vai perdendo aquela luz, aquele brilho de ter a novidade, de tudo. Você perde, exato, pronto. Mas você tá sendo uma criminosa. Outra coisa também é quando você questiona a questão da fidelidade, né? Comentando que o Saulo, que é um psiquiatra de São Paulo, que é meu professor na especialização em sexualidade, O Saulo, na última aula, estava comentando sobre a questão da fidelidade, que nós, seres humanos, não fomos biologicamente preparados para a fidelidade, que a fidelidade é uma construção cultural. Uhum, concordo plenamente. Então, que não tem nada de errado você ser fiel, desde que isso esteja dentro do seu relacionamento, assim como não tem nada de errado ser infiel. Que o que não pode é você pagar de fiel e trair seu parceiro. E aí eu comentei isso. A colega queria, tipo, ficou revoltada comigo. Isso não existe. Quem que esse homem pensa que ele é pra falar isso? Eu acho assim, que num relacionamento onde a lealdade tá acima de tudo, é mais fácil de você conviver, é mais fácil de você manter esse amor, assim. Porque eu sou muito, assim, eu prefiro que a pessoa seja leal comigo, chega em mim e fala assim, olha, eu estou sentindo atração por outra pessoa. Do que vai lá, me trai e depois fica nessa, sabe? Tá comigo, mas tá me traindo e não tá me contando. É porque, assim, as pessoas falam que eu sou uma pessoa diferente do mundo, né? Mas eu já tive um relacionamento aberto e pra mim foi uma das experiências mais ok, assim, mais interessantes pra minha vida. A gente acaba descobrindo, assim, os nossos limites, né? Porque tinha coisas que eu, assim, aceitava, tinha coisas que eu não aceitava. E eu acho que isso me fez crescer muito, assim, entender que a pessoa não é minha, entende? Ela tem as suas vontades, ela tem os seus desejos, e não importa, assim, se eu a amo mais do que tudo, isso não vai ser recíproco sempre, nunca vai ser 100%. Então, assim, eu preciso que ela seja leal comigo, que ela seja sincera comigo, me conte o que tá passando na vida dela, eu seja sincera com ela também, pra gente sair, se caso esse relacionamento não for dar certo, pra gente sair sem se machucar, ser um acordo mútuo e que tudo fique bem depois. Então, assim, esse relacionamento, ele me ensinou que eu não sou dona de ninguém e eu acho que as pessoas precisam aprender isso também. Se a pessoa tá traindo, talvez seja porque ela não tem essa possibilidade de conversa, de abrir o coração, de falar, olha, tá acontecendo isso comigo. Eu acho que talvez falte um pouco de conversa mesmo, sabe? De amizade dentro do relacionamento. Na verdade, eu acho assim, eu acho que falta muita maturidade, sabe? Das pessoas nos relacionamentos. Eu acho que nós somos muito imaturos para o amor, justamente porque vivemos numa cultura que nos infantiliza, que coloca lá o amor como um poder mágico, né? Hoje eu acho que o que eu mais vejo são adultos infantis, por uma série de fatores, sabe? E isso reflete muito nos relacionamentos amorosos. Você precisa ter muita maturidade justamente para entender que o outro não é seu, que estar com o outro é uma escolha, que você precisa ser honesto, você precisa assumir o compromisso que você faz com o outro, sabe? E as pessoas, infelizmente, não estão preparadas. Eu não vejo, assim, preparo emocional para as pessoas nesse sentido. E quem consegue viver esse estilo de relacionamento é julgado, né? É julgado, é mal visto. Porque sai muito, né, do amor romântico, que é esse amor mágico, né? Que é o amor que só existe uma pessoa para você, né? A paixão dura a vida inteira. Então, assim, eu ainda acho que vai muito tempo para a gente conseguir desconstruir e olhar pro amor e viver o amor de uma maneira muito mais madura. Seja num relacionamento monogâmico, porque é possível, mas isso que a Cássia falou da fidelidade, eu acho muito legal, porque é quando contrato. É com um contrato, justamente. Você não é algo natural, é algo que você escolhe ser fiel. É um compromisso que você renova com o seu parceiro, sabe? E as pessoas acham que isso é o natural, que isso é o comum, né? Justamente porque tem um óculos de realidade baseado nesse amor romântico, né? Nesse amor que não existe, né? Quando vai para a prática, que não sobrevive à convivência. Eu falo, não tem amor romântico que sobreviva à convivência. Na convivência é amor real, não tem como. E é complicado. Sim, é desafiador. Mas o que eu acho curioso disso da infantilidade das pessoas é que eu já ouvi de um rapaz um dia, eu ainda não conheci uma mulher que me fez ser fiel. Meu filho, mulher nem ouça, amigo, querido que me escuta, não existe mulher na existência humana que vá te fazer ser fiel. Assim como você, mulher, não será fiel à sua parceira, você, homem, não será fiel ao seu parceiro, você, mulher, não será fiel ao seu parceiro, se você não tomar essa decisão. Fidelidade é uma questão de escolha própria. Não é o outro que te dá um chá de buceta ou um chá de pica que vai te prender. Por favor, sejamos realistas. Sim, sabe? Com certeza. Não existe isso. Muito é uma decisão. E só quando você fala isso para as pessoas, elas acham crime. Uma paciente minha, esses dias para trás, ela tem um relacionamento aberto há 11 anos. É casada, tem filhos e tudo. E ela me contou e eu agi com a maior naturalidade, como se não fosse comigo, né? Aí depois eu perguntei para ela, escuta, o pessoal estranha, né? Porque eu fiquei curiosa, porque eu tratei com tanta naturalidade e ela também foi super natural. E aí eu pensei depois, eu falei, cara, o mundo discrimina, né? E ela falou assim, doutora, uma paciente minha tem um relacionamento de 11 anos aberto. Ela é casada no papel com o marido, eles têm dois filhos e eles vivem um relacionamento aberto desde o começo do namoro. Ah. E eu tratei com a maior naturalidade. E aí, no fim das contas, eu fiquei curiosa sobre como as pessoas reagem a isso, porque pra mim, ok. E ela falou, doutora, eu vivo um relacionamento clandestino, porque ninguém sabe. Então, meu marido namora com a nossa vizinha, que tem 23 anos, ela tem uns 40, e a vizinha não sabe que eu sei dela, mas eu sei dela, porque a gente vive um relacionamento aberto. Só que a gente não pode abrir isso para todo mundo, porque a nossa família, os nossos amigos não vão aceitar. A única vez que a gente tentou contar isso para um casal de amigos nossos, eles trataram a gente com tanta piada, com tanto desprezo, que a gente perdeu a coragem e a história morreu ali. Então é complicado, porque normalmente quem também decide assumir isso, tem que assumir como uma vida dupla, ou ser discriminado de várias formas pela família, pelos amigos, por quem conhece mesmo. É porque o ser humano, ele tem medo de tudo que ele não conhece, né? E como a gente tá acostumado à monogamia e como a Luísa falou assim, a gente foi condicionado a isso, aí quando aparece alguém que não é monogâmico, todo mundo fica, nossa, mas isso não é certo? Como que você pode fazer isso com o seu parceiro? Não entende que teve ali uma conversa, né? Que ambas as partes concordaram com a questão, as pessoas só julgam, né? Elas não tentam nem entender. E isso parte muito de uma postura arrogante, né? Eu acho, nossa, de achar que existe um tipo de amor, né? Que existe um jeito certo e um jeito errado de amar, né? Eu costumo falar que eu trabalho com o que funciona e o que não funciona para você e para o seu relacionamento, sabe? Tem gente que não funciona em relacionamento monogâmico e tem gente que não funciona em um relacionamento aberto. Então, ainda existe muito essa arrogância do amor romântico, né? De se colocar como sendo a única forma de amar. E que é uma forma adoecida, né? Esse jeito de olhar para o amor, que existe só uma única pessoa para mim, o amor é eterno, ele vai ser intenso e bom pelo resto da minha vida e a gente vai superar todos os obstáculos. Se a gente for ver, pode contar nos dedos quantas pessoas de fato conseguem colocar isso, se é que conseguem de fato viver isso, né? E todo mundo posa, né, de arrogante, de que não, o amor tem que ser dessa forma. Eu acho que é um duplo padrão moral, né? Muito estranho. E também de se achar arrogante o suficiente para achar que você vai ser o suficiente a vida inteira para... Sendo que às vezes a gente não é suficiente nem por 10 minutos pra pessoa, né? Por aí. Então, gente, eu queria falar agora de política pública pra essas pessoas, pra essas mulheres e homens que podem viver esses relacionamentos tóxicos. Existe, assim, alguma política já conhecida pra, sabe, de psicólogos ou alguma equipe assim que esteja disponível em algum lugar para essas pessoas poderem procurar, além de denunciar por telefone? Existe alguma política assim ou ainda a gente está correndo atrás disso também? Como ginecologista, né? Eu acho que o grande instrumento de defesa das mulheres e homens em relacionamentos abusivos é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, se você for olhar ela com rigor, ela já prevê a violência psíquica, violência financeira, violência moral. Então, ela já abre bastante leque para isso. A gente acabou de ter a primeira condenação no Brasil por um stalker, um menino de 18 anos que perseguiu a vizinha de 13 anos ao longo de 5 anos. E a Maria da Penha conseguiu, né, através dos mecanismos da Lei Maria da Penha, eles conseguiram uma ordem de afastamento desse rapaz, dessa moça, e ele acabou de ser condenado à prisão e se enquadrou em Maria da Penha, apesar deles nunca terem tido nenhum relacionamento. Ele queria ficar com ela, ela disse não, ele não aceitou, passou a stalkear ela, perseguir nas redes sociais, criar notícias falsas a respeito da menina. Então Maria da Penha fez com que o Brasil evoluísse muito com relação à defesa dos direitos da mulher. E a gente veio nessa crescente até 2017. Então, se a gente for observando até 2017, a gente vinha acompanhando uma queda da violência contra a mulher no Brasil. Não só das taxas de feminicídio, que caíram bastante, assim como também do aumento das denúncias, né? No Brasil, a gente tem em torno de 50 mil notificações ano de violência contra a mulher, de estupro. E dessas, 10% só, perdão, são 500 mil, só 10%, cerca de 50 mil, é que realmente vão para a denúncia pública. Então, a Maria da Penha acabou obrigando o médico, acabou obrigando o profissional de saúde a fazer a denúncia. Mas, por outro lado, de 2 anos para cá, né, desde 2018, acho que por conta de uma resposta ao movimento feminista, os crimes contra a mulher foram aumentando. Então, de 2017 para 2018, a gente teve um incremento de 12% nas taxas de feminicídio. Já no começo de 2019, só em São Paulo, o feminicídio aumentou 76%. Então, a gente estava indo bem. E talvez por conta de um movimento político partidário, de uma repressão à mulher, a essa voz feminina que tinha se levantado tanto, o aumento da participação das mulheres na política e tudo mais, a gente realmente perdeu muito nesses últimos 2 anos, assim, como mulheres. O Brasil é um dos 10 países do mundo onde é pior se nascer mulher, então a gente está muito mal nessa parte. Mas para aquelas mulheres que querem procurar uma rede de apoio, a denúncia por telefone é, sim, fundamental. Você pode ligar para poder saber se o tipo de violência que você sofre, se é ou se não é uma violência real. Existe uma rede de apoio muito grande no Instagram, no Facebook, muitas mulheres se apoiam. E os governos fornecem, sim, apoio para essas mulheres. Então, para as mulheres que sofreram abuso físico ou sexual, elas podem recorrer à rede pública de saúde. Nos hospitais públicos das maiores cidades do Brasil, a gente tem hospitais que fazem isso. Então, aqui em Brasília, por exemplo, os hospitais têm, os serviços têm nome de flor, sabe? Margarida, Violeta, são as unidades de apoio à violência contra a mulher. E nessas unidades elas contam com médico, enfermeiro, psicólogo, serviço social, uma rede realmente completa para acolher essa mulher e poder apoiá-la. Claro que nas cidades menores a gente sabe que isso não funciona tão bem, mas tem os CRAS, se eu não me engano, que são as secretarias de apoio a serviço social mesmo dos municípios menores, é um órgão da prefeitura que ele pode fazer sim esse apoio à mulher agredida. Eu sou da área privada, então por isso que eu até achei melhor a Cássia falar, porque eu conheço muito pouco em termos de políticas públicas, até porque não tive a oportunidade de me inserir nesse ambiente. Mas, eu acredito sim, Cássia, os dados que a Cássia trouxe, acho que eles são muito relevantes, acho que Maria da Penha foi fundamental, né, um divisor de águas em termos de garantia dos direitos da mulher, mas nós estamos, assim, muito aquém do que seria, nem ideal, o que seria necessário, na verdade. Eu estive no Fórum de Feminicídio aqui em Goiânia, que aconteceu ano passado, que foi um evento super legal, achei que foi inovador. A primeira vez que eu vi aqui em Goiânia, pelo menos, ser falado de prevenção ao feminicídio, né? Por que eu falo que está muito aquém? Porque a mulher, ela já chega nesses serviços destruída. Ela já chega violentada de várias formas diferentes, ela já chega detonada fisicamente, ela já chega emocionalmente acabada, sabe? E enquanto a gente não começar a pensar em prevenção, e eu acho que a gente não fala de prevenção, por isso que eu achei que esse fórum ano passado para mim foi assim, maravilhosa experiência, nós precisamos começar a falar de prevenção a relacionamentos tóxicos e abusivos. Porque uma vez que a mulher ela já está, né, nessa relação, desculpa, que ela já está nessa relação, ela sair, gente, é um esforço. É assim, é muito difícil por uma série de fatores econômicos, emocionais, né, familiares. Então, assim, é muito difícil. Não é à toa que tantas, né, infelizmente, morrem. E não é à toa que tantas permanecem, sabe, no relacionamento. Então, eu acho que enquanto não houver políticas públicas direcionadas à prevenção, e não tem, gente, não tem campanha, não é falado. Acho que o movimento feminista nesse sentido tem sido fundamental, porque ele é que tem questionado a nossa ideia de amor, né, essa percepção distorcida que nós temos a respeito do amor. Não se fala sobre dependência emocional. Agora, nesses últimos 3 anos, começou-se a discutir vagamente o que é dependência emocional. Não se tem tantos grupos de dependentes emocionais, né? Então, isso eu acho que falta muito. Eu aqui em Goiânia, não se tem um grupo de apoio a dependentes emocionais aqui. E a dependência emocional, gente, é um dos principais fatores que mantém mulheres em relacionamentos abusivos, sabe? Não tem um grupo de apoio aqui. Em São Paulo ainda tem o MADA, tem o CODA. Aqui em Goiânia não tem para onde encaminhar, sabe? Porque não tem. Então, eu acho que nós ainda precisamos avançar muito, muito mesmo, nesse sentido. Acho que intervir, né? Ainda é muito falho intervir quando a mulher já está no relacionamento, principalmente quando ela já foi ameaçada, ou quando ela já sofreu violência física. E eu acho que em prevenção não se fala. Muito pouco de prevenção, isso é bem verdade mesmo. Então a gente tem começado a ver, assim, na rede pública de saúde, pelo menos aqui do DF, tem um violençômetro, né? Uma tabela de violências de quando... das formas mais simples de violência do relacionamento até a forma mais grave, e aí em escala de cores e tudo. Então tem começado a se divulgar cada vez mais, mas eu acho que ainda são iniciativas que estão engatinhando. Eu gosto muito dos grupos do Facebook, tem um que eu sigo pessoalmente, que eu às vezes até dispara alguns gatilhos em mim, que chama Mas Ele Nunca Me Bateu, que é exatamente para alertar mulheres sobre relacionamentos abusivos em todas as suas formas. Vou contar para vocês, né? Eu tive um relacionamento abusivo dos meus 15 até perto dos meus 18 anos, mas eu não sabia que era um relacionamento abusivo, e era um relacionamento controlador. Era um relacionamento que tinha todas as características de abuso, alguém que me buscava na escola, que me vigiava na escola, que ficava na varanda do cursinho de inglês me olhando como eu tava, com quem eu falava, que eu não podia usar qualquer roupa, que eu não podia usar qualquer sapato, porque senão ficava muito alta, chamava muita atenção, dentre várias coisas assim. E eu só fui entender que isso se chamava relacionamento abusivo quando eu tava na faculdade. Eu demorei mais de 8 anos entre esse relacionamento até quando eu me dei conta que eu estava inserida num relacionamento abusivo. Então, a mulher que está num relacionamento abusivo, ela está muito machucada, ela está muito magoada, ela está dependente emocionalmente, ela está dependente financeiramente, ela está dependente psicologicamente desse relacionamento de abuso, e ela não consegue sair. Né? Então, a gente precisa entender que a mulher não simplesmente fica no relacionamento porque ela é sem vergonha, porque ela gosta de apanhar, porque ela não tem vergonha na cara, porque ela poderia sair a qualquer momento. Não é assim. Todas as vezes que eu tentava sair desse relacionamento, eu sofria ameaças muito veladas, do tipo, se você terminar comigo, você nunca mais vai ter outro. Você sabe, né? Nenhum homem vai te querer, porque você já é uma mulher usada. Dentre várias outras frases, assim, de muito impacto, que me amedrontavam e me prendiam num relacionamento. E quando eu tinha coragem de terminar, as pessoas à volta começavam, mas você vai jogar um relacionamento de 2 anos no lixo, você vai desvalorizar essa pessoa porque ela gosta tanto de você, ela se preocupa tanto com você, olha, te leva em casa toda hora, te busca onde tiver que buscar. As pessoas não percebiam que eu tava sendo abusada. E eu não percebia que eu estava sendo abusada. E eu demorei muito tempo para reconhecer isso. Então, se deixava levar pelos outros também? Muito, porque você é uma pessoa fragilizada, né? Você acredita nos outros. E até que você consegue chegar e falar, não, para, chega, não dá mais, isso não é um relacionamento saudável, eu tô adoecendo. Então, precisa falar sobre prevenção de relacionamento abusivo. A gente precisa falar de prevenção. E para falar de prevenção, a gente tem que falar desde o berço em casa mesmo, sabe? É falar para os nossos filhos aprenderem a respeitar os limites das meninas, é deixar claro que a mulher não tem que ser subjugada, é não ficar romantizando para as nossas filhas os contos de fadas. Então, assim, a Disney tem feito tantas princesas empoderadas, por que que a gente vai reviver princesas velhas? Se a gente pode falar aí de uma Moana, se a gente pode falar de uma Valente, que são mulheres à frente, que lutam pelos seus, pelas suas crenças, pelos seus direitos, pelo que querem, e falam muito mais nos filmes, né? E eu acho também, Cássia, que a gente precisa começar a discutir o namoro, sabe? Hoje a gente fala muito do casamento, mas a gente não fala do namoro, e entendendo que no namoro já começa os sinais, né, do abuso, no namoro já começa os sinais do relacionamento tóxico, e a gente não fala. Inclusive eu vejo assim que os pais não conversam com os filhos muitas vezes a respeito da época do namoro, né? Então é falar desde, acho que a questão do respeito, tanto do outro quanto o respeito de si mesmo, dos limites, né? Essa educação ela precisa vir de casa. E assim, mais profissionais, né, juntamente com a família, falando a respeito de relacionamentos, né, porque o que eu vejo é que as pessoas acreditam que o relacionamento, ele simplesmente acontece e é assim, sabe, é como se não houvesse coisas importantes para que a gente soubesse dentro de um relacionamento, né. Então, ele simplesmente vai acontecendo e vai sendo construído. Então, a gente não conversa, por exemplo, de habilidades de relação que a gente precisa ter para ter um relacionamento saudável, né? Por exemplo, ser uma pessoa assertiva, ou seja, falar não quando você precisa falar não de uma maneira firme, mas não agressiva, é uma habilidade fundamental para você não entrar num relacionamento abusivo e nem num relacionamento tóxico. Isso não é falado. Eu acho que, principalmente essa parte psicológica, que eu acho que é a mais pesada nos relacionamentos tóxicos, claro que assim, a parte física com certeza é terrível, mas é pesada porque eu acho que ela é a que aprisiona mais, sabe? Porque às vezes, mesmo você estando lá, sofrendo abuso físico, emocionalmente você tá tão destruída que você não tem força emocional para sair do lugar, sabe? Então a gente precisa rever essas coisas. Relacionamento, gente, não é uma coisa simplesmente amei e vai dar tudo certo, sabe? Tem tantas complexidades, tantas nuances que envolvem uma relação dos dois lados e ninguém sabe de nada disso, porque todo mundo acredita que se eu amar, no final vai dar tudo certo. Então eu acho que nesse sentido a prevenção seria justamente focar, né, no que nós precisamos para ter relacionamentos mais saudáveis e como é que a gente pode ensinar isso para os nossos filhos, né? Ensinar isso, educar isso nas escolas, com os profissionais da saúde, para que isso vire rotina, né? E não exceção. Hoje você ter um relacionamento saudável é uma exceção. Quantas pessoas com relacionamentos adoecidos a gente conhece? Eu pelo menos conheço um pouco. Era isso que eu ia comentar, que você comentou aí, levar essas políticas para as escolas, né, de prevenção para as escolas, porque geralmente, eu digo isso porque na minha família foi assim, as famílias elas não gostam de conversar sobre esse relacionamento com os filhos. Sim. Não gostam de falar sobre sexualidade, não gostam de falar sobre relacionamento, então assim, às vezes... Como na escola tudo é mais prático, né? Se não conversar com os professores, vão conversar com os amigos. Talvez seria mais interessante essa política de prevenção ser passada dentro das escolas. Mas no momento que a gente vive hoje em dia, assim, acho meio difícil a gente conseguir esse tipo de ajuda, né? Com certeza, porque tendo em vista que o projeto político atual ciência e de propagação de DSTs é promover castidade, né? Porque todos nós, assim, não vamos fazer sexo porque o governo mandou, é bem assim. Caga uma vez na semana. Enfim, é um desgoverno com relação a essas políticas públicas. Sim. E assim, realmente eu vejo que tem que se iniciar, mas de uma forma que, da forma que tá, infelizmente não vai. E amedronta a gente um pouco, porque assim, tá uma coisa extremamente conservadora, muito Handmaid's Tale, assim, sabe? Muito vamos transar para procriar e não vamos usar mais anticoncepcionais e não vamos. E você tem que transar com seu marido, porque teve isso esses tempos para trás, gente, deve ter coisa de uns 3, 4 anos, que um deputado queria que o estupro intramarital, né, então quando o marido violenta a esposa, ou a esposa violenta o marido, uhum. ou o marido violenta o marido, ou a esposa violenta a esposa, deixasse de ser crime. Isso é muito errado, porque é a porta de entrada para você romantizar todo o resto. Exatamente, né? Porque aí planta na pessoa que, se seu parceiro quer sexo, você é obrigado a aceitar. Sim. E não é assim. A gente precisa falar sobre o não. E você vê que isso é um desserviço. Esses dias pra trás, tava vendo um programa da Jovem Pan lá do Pânico, o apresentador falando, não, as meninas precisam parar com esse enjoo de falar que não é não e os caras têm que respeitar. E o convidado falou assim, cara, tá muito errado, os homens têm que aprender que não é não e pronto, acabou. E aí ele, não, mas não é. Aí a pessoa que tava assistindo junto comigo falou, não, mas realmente, né, a menina vai até o motel e depois na última hora quer pular fora. É a mesma coisa, gente, de você fazer um test drive, visitar uma loja, experimentar o carro e tudo. Você tem obrigação de comprar o carro? Não, não, nenhuma. Então, tipo, é o test drive da menina. Ela não tem obrigação de dar ODS. Aliás, ela pode descer se ela quiser, né? Ela não tem obrigação de dar. Porque é direito dela escolher, é direito dela dizer não. A gente tem que aprender a treinar o nosso não. Tem que realmente treinar a assertividade, como a Luísa falou, sabe? A gente não tem que abdicar de quem nós somos porque o outro não quer. É aquela analogia do passarinho de tipo, eu te amo, mas eu não quero que você voe, eu vou arrancar suas asas. Opa, então você não me gosta de passarinho, você me gosta de aprisionado, né? É, sim. A gente precisa falar disso com mais realidade, com mais naturalidade, com menos neutralidade, né? Porque eu acho que quando a gente se cala perante um relacionamento abusivo, a gente está perpetuando esse comportamento. Concordo, mas ao mesmo tempo, é muito difícil a gente chegar para colega que está num relacionamento abusivo e falar assim, amiga, desculpa, mas seu relacionamento é uma merda. Seu namorado, seu marido é um mega abusador. Porque normalmente a pessoa fica com raiva de ti. Sim, eu passei por isso já algumas vezes. Eu tinha uma amiga que ela passou boa parte, assim, da vida dela. Vamos dizer assim, que eu acho que ela namorou com um cara pelo menos por uns 5 anos. O cara, assim, aproveitava dela de todas as formas possíveis. Ele ficou desempregado, era ela que pagava a conta pra ele. Ela trabalhava em 2 empregos, ela não tinha vida social, ela não conversava mais com a gente, porque a gente tentava, tipo, a gente, eu digo assim, as amigas, né, no geral, falavam pra ela, cara, não faz isso, olha o que esse cara tá fazendo, ele tá arrancando dinheiro de você. Que futuro que um cara desse tem pra te oferecer, se ele não... O cara não tava nem procurando emprego, sabe? Ele tava realmente, assim, usando e abusando dela. Então, assim, ela acabou se afastando da gente por causa do cara. E quando ela descobriu que ele não era esse romântico todo, essa visão, assim, de homem perfeito que ela tinha na cabeça dele, que ele realmente estava sendo, assim, tóxico com ela, ele tava destruindo ela por dentro, assim, ela terminou com ele e voltou a falar com a gente. Mas, assim, é difícil quando você tenta abrir os olhos da sua amiga e ela finge que nada tá acontecendo, sabe? Mas isso é tão interessante porque, assim, a gente... claramente, sexo é um tema tabu, né? Claramente. Isso, inclusive, eu acho que é um dos problemas, né, que também alimenta os relacionamentos abusivos. O sexo ser um tema tabu. Mas o que eu tenho percebido, estudando, trabalhando com amor, é que amor também é tabu. Só que é um outro tipo de tabu. Que ao mesmo tempo que falar de sexo é falar de algo pecaminoso, sujo, né, pra cultura ainda, falar de amor que não seja desse amor romântico, né, mágico, é um afronto às pessoas, sabe? Então, quando você escancara a realidade para elas, é aquilo que a gente tava conversando, elas ficam irritadas, elas ficam mal-humoradas, elas ficam agressivas, sabe? Então, enquanto a gente não tiver, né, políticas públicas e uma cultura que nos permita, né, falar tanto de sexo quanto de amor, porque, gente, sexo e amor, eles, assim, eles não estão necessariamente associados, é claro, né? Mas, e quando a gente pensa em relacionamentos amorosos, são dois elementos essenciais, né? Então, como é que eu quero ter um relacionamento saudável em uma cultura onde não me é permitido conhecer mais a respeito de amor e a respeito de sexo, né? Como que eu vou criar, né, uma cultura de relacionamentos saudáveis dessa maneira? Não tem como. Então, eu acho que assim, a gente precisa começar a desconstruir e construir lugares onde a gente possa conversar de maneira franca e respeitosa a respeito desses dois temas. Mas eu acho que isso se reflete também muito, assim, não só ampliando um pouquinho, que a gente tá falando muito desse relacionamento não saudável dentro de um casal. Mas, assim, a gente é tão acostumado com relacionamentos horríveis, sabe? É, entre pais e filhos, entre amigos e relacionamentos totalmente tóxicos. É, os nossos pais, às vezes, nos culparem por coisas do passado. Ah, eu fiz isso por você. Ah, sim, tem muito disso. Sim, é verdade. Ou senão aquela amiga que, tipo, ai, eu só te procuro na hora da minha necessidade, na hora que eu tô na fossa, porque... Então, assim, a gente é tão acostumado, a gente é tão introjetado o valor que a gente tem que estar disponível pro outro, né? É, eu dei a pessoa me deu um tapa, eu viro o outro lado pra ela me dar outro tapa. Isso é tão cristão, né? E ao mesmo tempo tão patológico, que a gente tá tão acostumado a ser simplesmente sugado em todas as relações, que a gente não repensa a relação amorosa. A gente acha que toda relação nos suga e é bacana. Isso é normal, né? Porque a gente tá sofrendo. É. E aí também tem essa questão, assim, de salvação, sabe? De cristianismo. Porque se eu tô sofrendo, se eu tô pagando isso aqui, quer dizer que o reino do céu será meu. Então, muitas mulheres também entram num relacionamento extremamente abusivo com seus parceiros, porque elas acreditam que isso é parte da sua salvação. Né? Ela tá se sacrificando em nome de algo maior, um futuro. Então, assim, a gente precisa também ser um pouco menos inocente com relação a essas coisas, assim, de sofrimento, de abuso, de negação do que eu quero, do que eu sou, do que eu acredito. É, eu li uma frase essa semana, assim, que diz muito sobre isso que você falou. Sangue não justifica mal-caratismo, né? Às vezes a gente... tá tão assim, ah, mas é família, ah, mas eu não posso abandonar a família em primeiro lugar, e às vezes tudo que a gente tem que fazer é deixar pra lá esse tipo de pessoa. É, a gente tem que saber reconhecer quando a pessoa, mesmo sendo da família, mesmo sendo seu sangue, não te faz bem. E é uma coisa assim que não é conversada, né? Você tem que respeitar a sua família vem sempre em primeiro lugar, não importa se ela é abusiva com você ou não. E acho que a gente... precisava que isso fosse mais falado, precisava de mais conscientização para as pessoas não crescerem doentes como estão crescendo. É, a depressão é a doença do século. Por quê? Por causa desse tipo de coisa, sabe? Que a gente cresce assim, introvertendo tudo que a gente sente, porque a gente é ensinado assim desde cedo e não consegue externar nada e... a gente é que tá errado, o resto, todo mundo tá certo. Então, assim, é uma coisa que eu acho que precisava ser mais falada, mais divulgada. Não, o que a Luísa falou mesmo. Não é só o relacionamento amoroso. É o familiar também conta, porque você aprende a amar no seio familiar, né? É o seu primeiro contato com o que poderia ser amor. E no abuso sexual isso é muito comum, né? Assim, no abuso sexual intrafamiliar, você tem uma tendência a perdoar, ou você obrigar a criança ou o adolescente a perdoar porque tá dentro da família, né? Então, é pesado isso, porque você obriga até o outro a perdoar porque é importante o perdão para a família. É, eu acho que a gente precisava... Isso é difícil, assim, porque não é muito claro ainda, assim, quais que são os limites, né, do abuso, quais que são os limites. Muitas vezes não é claro, porque às vezes o que é abuso para mim, para uma outra pessoa pode não ser abusivo, ainda tem essas questões que são muito pessoais, né? Então, assim, a gente precisava entender quais são os nossos limites, né? O que que a gente... Eu costumo falar muito para as minhas pacientes, assim, o que que é inegociável para você? Porque o que foi inegociável para você é um limite seu, e se você ultrapassar esse limite, você vai adoecer. E tem coisa, gente, que nós não negociamos numa relação. E a gente precisa ensinar isso para todo mundo desde pequenininho. A gente não negocia respeito na relação. Uma relação que não tem respeito, ela adoece. A gente não negocia integridade física numa relação. É onde não existe integridade física, você vai adoecer. A gente não negocia dignidade numa relação. Você vai adoecer se a sua dignidade estiver comprometida, né? Mas fazer essa distinção, né, de quais são os seus limites pessoais em qualquer relação, não só no relacionamento amoroso, porque eu como vocês estão falando, eu acho que a pessoa, ela chega no relacionamento amoroso com uma carga, né? Se ela não sabe colocar limite no relacionamento amoroso, muito possivelmente ela não sabe colocar limite em vários outros tipos de relação. E aprender isso é muito importante, mas eu vejo, gente, que nós não temos educação emocional, sabe? E aí eu acho que o buraco é muito lá embaixo. Nós não temos educação emocional, nós não temos autoconhecimento, né? A gente mal conhece o nosso corpo, que dirá conhecer as nossas emoções. A gente não sabe a diferença de raiva e tristeza. A gente não se permite sentir um monte de coisa, porque se eu sinto algo ruim, eu sou uma pessoa ruim, né? Então, existe, eu acho que todo um contexto ainda que está urgente para a gente começar a desconstruir, para construir um caminho diferente. Gente, foi um prazer receber vocês. A gente já completou uma hora aqui, então acho que tá bom assim. Vocês querem falar mais alguma coisa pra terminar? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é um tema pertinente. Acho que dava pra gente conversar aqui um tempão, né, Cássia? Ixi, pra falar tempão pra com certeza. Com certeza. A gente pode marcar uma outra hora. É porque já deu uma hora de gravação, então a gente já tá... E senão fica super longo. Não, claro, com certeza. E é um tema muito abrangente. Mas... a gente pode repetir e aí falar o que não falou dessa vez. Mas eu acho que, assim, o que fica de principal é... se você percebe que alguém está num relacionamento abusivo, eu acho que não discriminar a pessoa por estar nesse relacionamento, não julgar, não achar que a pessoa está inserida nesse relacionamento porque ela não quer sair. A pessoa está inserida nesse relacionamento porque ela está extremamente fragilizada e não consegue ir para outro lugar. Então, apoie, ajude, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja mandando um áudio para a pessoa, conversando se você tem mais intimidade, dá lá um violençômetro para ela de presente, para ela ver onde o relacionamento dela se encontra, para ela conseguir ter força, achar um ponto de apoio para sair desse relacionamento. Apoio é fundamental. E pegando a carona aí no que a Cássia está falando, só para encerrar, além de não julgar o outro que está nesse relacionamento, não se julgue também. Não seja cruel com você mesmo. Gente, qualquer pessoa está sujeita a entrar num relacionamento tóxico ou num relacionamento abusivo. Isso acontece com homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, novos e mais velhos, em qualquer idade, com qualquer condição financeira, com qualquer nível de escolaridade, as pessoas, elas entram em relacionamentos abusivos ou tóxicos. Então, se isso está acontecendo com você, não se julgue e procure ajuda, né? Procure uma rede de apoio, procure profissionais que vão poder te dar amparo, né? Procure pessoas que não vão te julgar, que vão te acolher, que vão te amparar e que vão te ajudar a sair desse processo, que é um processo tão doloroso, mas que não é um destino. Amor não precisa ser sinônimo de dor, não precisa ser sinônimo de sofrimento, de destruição. Na verdade, quando isso acontece, é que tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? Então, existem outras formas, né, e outros caminhos até o amor. Mas muitas vezes a gente precisa de ajuda para encontrar esses caminhos.